que roubar. Tem que meter as caras na pista. Se morrer, passe outro que nem eu, pior ou melhor. Se morrer, eu vou descansar. Há muitas culachas nessa vida. Eu sigo minha luta junto com os aliados. Às vezes meio embaçado, eu vou seguindo, prosseguindo. Às vezes nem vejo o que vem vindo. Terra, sofrimento, fita louca. Cagueta na minha vida leva tiro pela boca. Tentei várias vezes, recordação. Eu vim mostrar o que é revolução. E eu só levo só quem é dentro do meu coração. Você pensa que é fácil ser considerado. Eu sou assim, essa é minha vida. Eterno é por vir querendo destruir minha família. Eu sou o que sou, eu faço o que faço. O parceiro tá ligado, preparado pra regaço. Ficam me criticando pra mim mudar. Eu sou revolucionário, nunca vou parar. Minha missão, tenho que continuar. Minhas guerras nunca vão mudar. Não quero nem saber, eu quero é ganhar. E seu sistema sempre vai falhar. Porque eu nasci parceiro, pra incomodar. Incomodar já incomodamos. Mas eles já não cansam de passar um pano. Mão na cabeça, sendo humilhado, enquadrado. E eles ali, dando risada do meu lado. Não querem nem saber, querem te derrubar, não. Corta a madeira, querem te humilhar. Você vai desenvolver, na hora que a gente se ajudar, o chicote vai estralar. Derrubou os moleque de quebrada. Lágrima de fol, fez de luvo e mata. Massacre, justiça com trocado mão. Crânio mutilado, mãe do lado e o cão. Dana Prausa é sem massagem. Truta só os fortes sobrevivem. Forte de casa, derrubado pelos drink. Tem que ter apetite, tem que ser sangue frio. Tem que chegar, mirar, tirar. Ninguém viu, mas subiu, o corpo desceu. Muito chorou. A senhora disse adeus, lágrima ficou. Fudeu, não era pra ser assim. O crime te levou, o cão quis seu fim. É só maldade na mente, de favela sofrida. Quebrada tenebrosa, assim segue a vida. Mas deu mancada, assim foi cobrado. Hoje sua mãe chora vendo seu retrato.